comandante Azul 4235, adicione identificação, dessa vez chegada a Bonf para 2000 pés, o Kennedy no 0 no 5. Chegada Bonf para 2000 pés, no 0 no 5. Azul 5393. Boa noite, Trip 5393, contato radar, saída Pucasuba para nível 190. Puca subindo 190, 5393. Se você houver alguma possibilidade, estou correndo lá com o centro do Recife, os adjacentes, vamos direto Recife ou João Pessoa, nós agradeceríamos. Sente, aguarde o Trip 5393. Guardando 5393. Aciona identificação na proa de TAP, desce para o nível 050, que é legal no 0 no 5. Psico 393, autorizado, pro de Recife. Autorizado Recife, senhor. Muito obrigado. 5, chame Torres Salvador, em 18, decimal 6. 18,6, Torres 5515, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, 3178, Datan, passando 2178. Boa noite, Tan 3178, acione identificação, prossiga a via. Chegada Mari para o nível 060, QNH 1015. Via Medim, da Mari, 3178, para 6 mil. Com a 235, autorizado final, ILS X-Way, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, LS X-Ray 1-0, reportado estabilizado, 1-4-2-3. Gol 1-1-7-0, após etapa de CV para 2 mil pés, QNH 1-0-1-5. Após etapa de CV para 2 mil, boa noite, acione a identificação, desta vez chegada a bomba para o nível 070, o QNH 1015. Via bomba, 070. Romano 1170, autorizado final ILS, X-ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, procedimento vai ser mais estabilizado, Romano 1170. Controle Salvador, boa noite, Azul 4298, passando 1510 no perfil da Momo. Boa noite, Azul 4298, contato radar, suba para o nível 300, saída Momo. Para o 300 na saída Momo, Azul 4298. Está autorizado, vai. Wind externo, presente. Autorizado, Gono 170, reporte visual Carora. Vai, vai o externo, tem uma visual Carora, Gono 170. Azul 4235, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. 186, Azul 4235. Pistão 78, desça via para 2, meu pai quer negar 1015. 2015, 1015. Já pode descer para o evento. Aguarde de autorização, tá 3, 1078. 3178. 1273, desça para 4, meu pai quer negar 1015, reduza para 220 nós. 4.105, reduzindo 220, 1078. 270, chame Torre Salvador em 118 decimal 6. 286, Golfo 1170. Com 298, chame o centro Recife, 125 decimal 45, terno 134 decimal 5. Centro Recife, 2545, terno 345, 2298. Boa noite. No 78, agora sim, autorizado final ILS, segue sua pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS, reporte estabilizado, tá 3178. No 723, vetoração para sequenciamento, curve à direita na proa 235, o limite radial 280 de Salvador, desça para 3 mil pés. Descendo para 3 mil, vai voar na proa 235, limitar a proa 280 de Salvador, voa no 7. Esquerda para 210, limite localizador. 210, limitado ao localizador. Curva esquerda, proa 130, desça para 2 mil pés, autorizado. Final ILS X-Way, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. 130, 2 mil pés, autorizado. Final ILS X-Way, vai reportar estabilizado no X-Way. 35393, chama o centro Recife, 125 decimal 45, alterna 134 decimal 5. 2545, 134 decimal 5. Obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite. É 3178, chama em Torre Salvador em 118, decimal 6. 18-6, boa. Boa. localizador, 723. Bono 723, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. 26, boa. Boa. Chame 118.6 para outra direção. Já aprovado 90. Atlântico 1868, acione identificação, deixa eu ver para 2.000 pés, o QNH 1015. Autorizado ETAP, 1868. ETAP, 1868. controle, uma boa noite. É o 3305 na saída Cuca. Boa noite, Dan, 3305, saída Puca, suba para nível 330. 330, 3305, certo. É autorizado final ILS, X-ray pistão no zero. Reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS, reporte estabilizado 868. Scan 3305, chama o centro Recife, 125 decimal 45, alterna 134 decimal 5. 2545, alterna 345, 3305, dá uma boa noite. Boa noite, um bom voo. Boa. Estabilizando o visual, voo 1868. Voo 1868, chame Torre Salvador, em 1 decimal 6. 86, obrigado, era Capone. É. Controle, Oxené 6224, decolado na Pucaju. Oxené 6224, contato radar, suba para nível 190, saída Puca. Saída Puca, 190, Oxené 6224. Salvador, boa noite, Gol 9250. Boa noite, Gol 9250, contato radar, suba para nível 410, saída PUCA. Saída PUCA, 410, Gol 9250. É Salvador, boa noite, Rio 5972, Suba 2000, para o 400. Boa noite, Rio 5972, contato radar, Suba para nível 400, saída da El. Saída da El, para o 400, Rio 5972. Chama 224, chama centro, Recife 125, decimal 45, alterno 134, decimal 5. 12545, 1345, Xané 6224. 19250, chame o centro Recife 125, decimal 45, alterno 134, decimal 5. 2545, alterno 1345, gol no 250, boa noite. Boa noite. Rio 5972, chama o centro, Recife, em 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 1251, 13325, grato, boa. Boa. Fly direct ETAP intersection, descend flight level 050. After ETAP, you clear to descend via to 2,000 feet, altimeter 31015. Descend to 5,000 feet after plane direct ETAP position after ETAP. Report to Devershawn, ILS, go 1098. Boa noite, 3600, acione identificação na pro de ETAP, desça para o nível 060, QNH 1015. Para